o prazer de levar uma boa sequência musical. A Legião da Saudade é um dos grandes potenciais desse grande profissional. DJ Rebelde. O maestro da saudade toca agora. Bora tocar. A minha primeira da toca da Santana. Não matarás, disse o Senhor. Eu não matei. Só amarás, disse o Senhor. Eu só te amei. Indo no Teca do Barão. Obedeci mais de 10 mandamentos. E nada adiantou. Não valeu eu sentir tanta pena. Pois você que era apenas Madalena. Foi a primeira. Eu passei na Lando Fox. Combinada, bora lá. Ele jamais amou. Deixa eu abraçar o meu casal, o Anderson e a minha galega. O meu casal. Eles vieram lá do palácio pra vir curtir a toca da Santana hoje. Obrigado, hein? Como eu beijei. Bora dançar! Dei certeza dos meus sentimentos. Bora, Fred! E você nem ligou. Você e a Lene. Hoje eu sei, nada disso adianta. Olha o Thiago do Sushi. Você não pretendia ser santo. Bora, se inscreva aí, meu. Eu não pude ser seu salvador. Não acredito. Carreguei minha cruz tantas vezes por tantos caminhos. Já tá bacana. Mas você, como Judas, me fez a maior traição. Me trocou por alguém que jamais mereceu os seus carinhos. E deixou uma coroa de espinhos no meu coração. Os caça-barcas. O grupo que mais se comunica nas redes sociais. Estão aqui com o maestro DJ Rebelde. Os nossos caça-barcas, obrigado a vocês. Alô, tio Regi! Já vai lavar o carro, não acredito. Carreguei minha cruz tantas vezes por tantos caminhos. É o carro mais lavado do estado. Como Judas me fez a maior traição. Me trocou por alguém que jamais mereceu os seus carinhos. E deixou uma coroa de espinhos no meu coração. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Toca da Santana. É a segunda-feira mais gostosa de Belém. É onde todo mundo se encontra, na toca da Santana. DJ Léo, DJ Gustavo, jovem da saudade. O Rebelde convidado aqui. Uma noite eu tive um sonho. Bora, bandeira! Um sonho diferente. E aí, Guati? Sonhei com Evaldo Braga, sorrindo em minha frente. Ele no sonho me dizia: difícil suportar. DJ Bicolon. Minha cruz era pesada. O homem é bom, o homem é espetacular. Eu não pude carregar. Bora, amigo! Dê lembranças, criancinhas, e diga a todo o Brasil: fale para as minhas fãs que aqui eu vou a mil. Os velhos agora já querem machão. Foi não conhecer. Bora, Marginho! Meu casal que veio de Santa Isabel, rapaz. Alô, Murilo! Siga feliz, meu amor. Alô, Suelen! Família Simãozinho comigo! Aí confesso que chorei demais. Tô passando DJ Rodriguinho lá de Ananindeua, junto com a Cis aqui, na toca. Obrigado, Rodriguinho, fica à vontade, meu parceiro. Numa veste branca, sempre a cantar. aniversário lá do Curral do Rocha, lá do Curuxambá. Eu sonhei com Evaldo. Fala, Pipirinha da Saudade! Mais que um recado eu darei. Bora, garçom, alô, Bob! Eu sonhei. Dá um chega com o Pipirinha aqui, hein? Fique em paz que a cruz. DJ Rebelde! Aí confesso que chorei demais. Minha amiga Nádia, um beijo pra você, Nádia, fica à vontade. Vendo Evaldo Braga outra vez falar. Fica à vontade. Numa festa franca, sempre a cantar. De terço na mão, sempre a rezar. Bora, Jéssica. Com Evaldo sonhei. Repouso em paz que o recado eu darei. Eu sonhei com Evaldo, sonhei. DJ Rebelde. O meu romântico DJ Rosa do Pop comigo. Bora, romântico. Meu parceiro Ivan do Fox. Desejo em ti a paz que eu perdi. Bora, Ivan! Olha-me pra mim poder sofrer. Sei que sou com Deus. Fala, fala, avisando! Você esqueceu o que sofreu. A toca da Santana tá um formigueiro hoje, hein? Vamos lá! Descobri que tu nasceu pra mim. Vai com a ti. Só a ti eu quero ver e ouvir. Desta vez vou ser feliz. Ouça-me, minha Nathalie. Bora, Cabo Nelson! Não me faças mais sofrer. Bora, cachorrão! Só vivo pra te querer. Toca da Santana. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. DJ Rebelde. DJ Rebelde na sequência. Vai, Mega! Não me faças mais sofrer. Amigo Gleison, só de boa, né, Gleison? Só vivo pra te querer. Meu grande amigo Melinho! Ele é sobrevivendão, alô, Melinho! Pensa num cara que eu tenho um carinho e respeito muito grande, alô, Melinho! Abraçando o Rebelde, desde a época do Socorro Rusma. Os Garotinhos! DJ Rebelde! Noite Rebelde. Às 9 horas mais ou menos, eu me sinto naqueles braços tão pequenos. Padrão Gero, tio Paulo, da Mega Gente lá de Vila Caidela, tio Paulo. Eu a vejo usando apenas roupas íntimas. Régua do som. E em meus anseios me perco inteiro em devaneios. Cada noite não acredito. A vejo sempre mais bonita. Já Augusto, saudade pra Socorro Ruiva. E a minha sede, a Socorro Daí. Seu amor é infinita. Como é que tu fica? música, hein? Eu fico parado em frente à vitrine, enquanto meu sonho e ilusão não define. Bora, Loura! Cadê o Rosivaldo, hein? Sada morrendo de amor. Alô, Betinho! Comparando assim o seu corpo com o corpo bonito nesse manequim. DJ Júnior pega a fuga! Aí dos pega a fuga da saudade, valeu, Júnior! Para minha amiga Sâmia! Toda noite, e é isso aí, às 9 horas mais ou menos, eu me sinto. Grande amigo GG, aqueles braços tão pequenos. O GG e o seu grande amor. Eu a vejo usando apenas roupas íntimas. Bora, Zilaí! E em meus anseios me perco inteiro em devaneios. Cada noite a vejo sempre mais bonita, e a minha sede por seu amor é infinita. Eu fico parado em frente à vitrine, enquanto meu sonho e ilusão não define. Na calçada morrendo de amor, comparando assim o seu corpo com o corpo bonito. Minha amiga Nete, do meu DJ Valmir, lá do veleiro da Zona Melão, Valmir. Eu fico parado em frente à vitrine, enquanto meu sonho e ilusão não DJ Rebelde. Grande amigo WK da Cremação, com a gente, valeu WK. Bora, chega junto. Toca da Santana. Se um certo alguém lhe abandonou, ou você não teve um grande amor. Chama a atenção aí dos fumantes. Você que tá fumando, gente, é proibido fumar aqui dentro, tá bom? Não fique. Então vamos respeitar a casa. Vamos respeitar a nossa casa, a Toca da Santana. Você que tá fumando aqui dentro, por favor, gente, vá lá fora, fuma o seu cigarro. Ninguém é obrigado a tá fumando junto com você, tá bom, gente? Vamos respeitar a casa, a Toca da Santana. Sargento, Sargento Charlie Gomes. Alô, Charlie! Vocês vieram mesmo. Vai pra cima! Quanto tempo aqui lhe espera? Grande amigo Fabinho Saldi, do Fox Safadão. Querendo lhe falar, mas me calei. Vai, Bibirinha! Desse você e o DJ Wai no original. Estou guardando. Pois na minha vida DJ Wellington. Não, não fique triste assim. Vem ficar aqui perto de mim. Não, não fique triste assim. Toca da Santana. Vem ficar aqui perto. DJ de Rebelde. DJ Rebelde. Aquela colcha de retalhos que tu me deste. Olha a colcha aí, Maria. Juntando pedaço em pedaço foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Meu parceiro Evandro da Nage, junto meu parceiro Sargento Isaac, gente, valeu. Detalhes está bem guardada. O homem do Isaac Son, o transudo da saudade. Agora na vida rica que está se vendo. Bora, toca da Santana. Verás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o fim, hoje o galo vai cantar aqui, hein? Hoje o galo vai cantar. Tu has de lembrar da coxa e também de mim. Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos. Meu parceiro galo do DVD. Que junto de mim fizeste um lindo trabalho. Bora, galo do DVD! E nesta vida alegre tens o que queres. Eu sei que esqueci. E aparece o coração de mãe. Sempre cabe mais um. Abre o coração aí. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho coxa de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, hás de lembrar da coxa e também de mim. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho coxa de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, tu has de lembrar da coxa e também de amado. Mim. Vamos fingir que já nos conhecemos, que não existe mais ninguém no mundo. Vamos viver a vida inteira nessa noite e tentar aproveitar cada segura segundo. DJ Rebelde! Não me diga nada do que pensa. Pense depois, seja feliz. Essa não, maestro! Um mundo de mentira mais bonito do que o verdadeiro. Vai pra cima, vai! Veja em mim só um desconhecido. Quem sabe até o seu amor perdi. Será que a toca da Santana sabe cantar essa música aí? Quem sabe canta! Solta o gogô! Pra que saber meu nome? Saber do meu passado. Aí tu não sabe, né? Eu amei e fui amado. DJ Belo Mix com a gente. E aí, Belo? Não me pergunte nada. Fique do meu lado. E amar, vamos fazer de conta. Tá cedo ainda. Que o amor existe, tudo é. Hoje, terça-feira, The Rebelde. Lá na cabanagem, gente. Logo cedo. The Rebelde lá no Bado Dudu. Resenha de amigos. Lá na cabanagem do Bado Dudu. A partir das 3 da tarde. Depois, a gente já desce Bumbureza. Afinal de contas, a nossa terça tradicional. Que é sucesso há 9 anos. Há 9 anos. Atravessando esse rio, gente. Meu sonho de amor preferido. E o que vai ser? O tempo vai dizer. Pra que saber meu nome? Saber do meu passado. Eu sou igual a tanto. Bora, pula no barco. Já amei e fui amado. Pula no barco. Pra que saber meu nome? Saber do meu passado. Não me pergunte nada. Toca da Santana. Fique do meu lado. DJ Rebelde. Vai! Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. No lugar que era de encontro, só encontro desencontro e a saudade de você. Ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam. Bora, Gi! Bora, Fernanda! Nossa Joanhosa! Madrugada mais calada do que nunca, vem chegando pra dizer. Meu parceiro Anderson Melo. A minha volta nessa volta. Vai com a gente, Anderson. Procura de você. Volto sempre a mesma hora, aquela hora. E aí? De nada, pros abraços de nós dois. Empresário Denilson. O abraço só ficou entre os meus braços. Ele é Cibele. Diz amor. Cadê esse casal? Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais. Cadê você? Toque te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Toca da Santana! Volto sempre a mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços. Diz amor, cadê você, Lu? Cadê você? Cadê você que me tirou a paz? Cadê você que já não vejo mais? Eu procuro mais. Cadê você? Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Diz que é mentira aquilo tudo que você falou, me dispensando. Toca na janta. Me machucando tanto. Não acredito, não. Não pode ser verdade. Bora, César. Quanta maldade. Você já mora em meu coração. Diz que me ama, sim. Bora, Naja. E seu amor é tão grande por mim. Estou sonhando um sonho muito triste. Sim, diz que é só um pesadelo, que eu estou só delirando. Diz que eu tenho razão. Fala pra mim como é que é. Sim, diz que estava só brincando e que ainda está. Eu passei no DJ Lucas. Diz que é meu. O DJ que comanda o Maranhão. Alô, DJ Lucas. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Pequeno gostoso, o que tem de pequeno tem. Não acredito, não. Não pode ser verdade. Olha o Silaí! Quanta maldade. Você já mora em mim. É o maestro, se porra! E seu amor é tão grande por mim. Estou sonhando um sonho muito triste. Vai! Sim, diz que é só um pesadelo, que eu estou só delirando. Diz que eu tenho razão. Sim, diz que estava só brincando e que ainda está me amando. Diz que é meu seu coração. Bora, doutor Rui! Sim, Disse é só um pesadelo. DJ Silvinho, chegando junto, alô Silvinho. Disse eu tenho toca da Santana. Vida sem rumo, rebelde. Esqueci que na vida se vive um momento. De tanto querer ser em tudo primeiro, esqueci de viver os detalhes pequenos. Brincar com os meus sentimentos, vivendo de aplausos, envolto em sonhos. De tanto cantar minhas canções ao vivo. O parceiro DJ Silvinho já está aqui com a gente hoje, no Brasil, a visita hoje aqui na Toca da Santana. Já não sei. E já manda avisar que já primeiro. Esqueci de viver. Estamos juntos lá no Balneário PH, lá em Belo Horizonte. Lá em Barca Arena. Já primeiro de agosto, hein? DJ Silvinho Rebelde. Esqueci. E os DJs do Cachaça Live. Saindo vários passeios aqui de Belém. Esqueci de viver. Praticamente para mais de 15 passeios fechados. Esse já primeiro, hein? De tanto cantar. Lá no Balneário Belo Horizonte. Lá em Barca Arena. Eu fiquei sem amor uma noite de um dia. De tanto brincar com quem eu mais queria, eu perdi sem querer. DJ Júnior Brasil, o melhor que eu tinha. Dando um Rolex na cidade, alô Júnior. De tanto ocultar. Tá desde cedo comigo lá no, Reserva Parque. Está aqui com a gente na toca, alô Júnior. Enganei. Abração carinhoso do Rebelde, Brasil. Eu quem perdia. DJ Marcelo Mega do Pará. DJ Wally do Original. DJ Rose do Bob. O meu romântico. E o Pipirinha dos Cachabás. Sempre temia. Esqueci de viver. Toca da Santa. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci DJ de viver. Rebelde. DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Às vezes não sei se agradeço o destino. É o hino da toca! De desde menino sonhar ser cantor. Régua do sonho. Eu escrevo versos de amor e carinho. E aí, danado? Mas sempre sentindo solidão e dor. Haja formigueiro, meu irmão. Entre tanta gente sou tão solitário. Escondendo sempre atrás do cenário as dores que sente o meu coração. E sonhos alheios, pois meu sofrimento e próprios anseios dariam somente uma triste canção. Deixa eu abraçar meu amigo, grande amigo Fred, a dona Lene, aí dos Caçabarca, abração do Rebelde, do Gustavo e do Lé. Saí à procura de um sonho dourado. Verdade aí. E deixei pra trás quem sempre me amou. Vamos lá! Na plateia escura procuro o passado. É tarde demais, o show já terminou. Eu saio do palco, cumpri meu papel e volto pro quarto de mais um hotel. Recolho ao silêncio a minha solidão. Bora, Jamaica! Eu deito e me vejo chorando no escuro. Um corpo desejo. Sentando pra recordar. Adormeço ouvindo uma triste canção. DJ Rebelde! Lá no fundo do quintal, na sombra do laranjal, me sentei pra recordar. Onde da felicidade eu convidei a saudade pra comigo conversar. Sua ausência tão antiga, sua imagem amante, amiga, foi do que a gente falou. Os amigos aí do Ponte do Guaraná estão desde cedo aqui na toca. Obrigado a vocês, hein? Obrigado de coração. Você foi realidade. Olha o hino do Farofa na hora. Alô, Farofa! Olha o teu hino rolando, Farofa! Ouça, vou pedir pro vento pra levar meu pensamento. Proprietário de um carro, gente. Até onde está você? Um carro. Furaram os quatro pneus do carro do cara, olha. Pra dizer que isso aí foi mal. Foi malvadeza, não foi? Vive nos momentos meus. Você que tem carro, vai lá olhar lá fora, gente. Tá sem viver. Eu acho que ela passou por lá. Pra dizer que seu adeus vive nos momentos meus. Vivo vida sem viver. Meu parceiro Reginaldo da Batinha, com a gente, Reginaldo. Ele dá valor, tava comigo lá no Badacombe domingo. Sua ausência tão antiga, sua imagem amante, amiga. Ei, Cosminho! Foi do que a gente falou. Ei, Cosminho, já passou por lá e já falou, não é o meu, rebelde. Você foi tema da tarde. Furaram os quatro você pneus. Foi realidade. Que partiu, não foi tudo, não. E não voltou. Já gostava, sucesso pra você, meu irmão. Pro vento, e Deus ilumine sempre. Pra levar meu pensamento até onde está você. Bora, Mila! Pra dizer que seu adeus vive nos momentos meus. Vivo vida sem DJ Rebelde. DJ Rebelde! Pedindo do Gumezinho, gente da Toma, na Farofa! Lá no fundo do quintal, na sombra do laranjal, me sentei pra recordar. Onde da felicidade eu convidei a saudade pra comigo conversar. Sua ausência tão antiga, sua imagem amante, amiga. Obrigado, meu parceiro Murilo. Que a gente. Igreja Amiga Suela, família Simãozinho com a gente. Eles estão longe, hein? Eles vieram lá de Santa Isabel pra cá. Você foi tema da tarde. E claro, a gente compreende, né? É muito chão, né? Realidade. É muito chão. Repartiu e não voltou. Bora, Bibelinha! Alô, Cleberson! Ouça, vou pedir pro vento pra levar meu pensamento até onde está você. seu adeus. Vive nos momentos meus, vivo vida sem viver. Pra dizer que seu adeus vive nos momentos meus, vivo vida sem viver. Você quer pedir uma música, meu amor? Você quer pedir uma música? Sua ausência tão antiga. Qualquer uma do Adilson Ramos. Sua imagem. Já já vai tocar pra você na íntegra, tá bom, meu amor? Foi do que a gente falou. Então, arranja um pá, arranja um parceiro. Você foi. E vai dançar. Nada tarde. Tá aqui, ó. Você foi realidade. Apareceu um aposentado. Repartiu e não voltou. Isso aí tem 5 pensões, Zé. Moça, vou pedir pro vento. Fala, Miguel! Pra levar meu pensamento até onde está você. Pra dizer que seu adeus. DJ Rebelde! Nos momentos meus. Vivo, vivo. Saudade da toca. Pra recordar. DJ Rebelde. Agora tu chama ele assim, ó. Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Meu irmão. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Tá mais quando ela olha nos olhos. Me olha nos olhos, me dá mais um beijo, vem. E deixa o desejo mostrar o que esse amor tem. Eu vivi procurando. Vamos junto amanhã lá no Purezinha, hein? Esperando o amor. Nossa, terça-feira! E agora que eu te encontro. Para a Bibirinha! Nunca mais vou querer acordar. O meu quero esse amor te entregar. Aí, Suzy. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Liga pro homem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Me dá seu veneno. Olha, gente, a direção da festa manda avisar. Não vem. E não é pra ninguém ficar nu sem camisa aqui. E não é pra fumar aqui também. Quem não se garante, toma refrigerante. Esperando o amor conhecer. Não vai ficar nu aí também. Agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Calma, Marília, calma. Quero esse amor te entregar. Aí é sem sentimento. Aí é o jabuti da Xuxa. Vai! Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Bora, Gleberson! O rei dos caramelos! Meu santo remédio, me tira esse tédio. Esse é o milionário. É o nosso milionário. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Meu amigo Anderson Melo da banda Bad Show. Quinta-feira, aniversário do Márcio do Palácio. Me dá seu veneno, seu corpo moreno. Quinta-feira tem Palácio dos Mar. Me vira a cabeça até que amanheça. DJ Rebelde. Música. sem você, tão vazia como aquela vez, quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recado. Pega o cachorrinho, foi verdade? Meu amor. Olha, já foi comprovado. O carro que furaram com os quatro pneus foi do tio Paulo. Alô, tio Paulo! Sem deixar recados, meu. Olha, não foi a Cheryl, hein? A Cheryl tá aqui. Olha, DJ Marcelo! E aí, Mega? Olha o meu romântico. Rose do Pop comigo! Outra noite sem você, rebelde. Tão vazia como aquela vez, quando tu partiste, sem dizer adeus. Qual foi, Bahia? Sem deixar recados, meu amor. Bora, Bahia! Quando tu partiste, água e refri, meu irmão, a garganta tá seca. Sem deixar recados, meu amor. Abra cima! Eu quero que volte para estar aqui. Já não sou o mesmo. Venha, por favor. Eu quero que volte para estar aqui. Já te perdoei. DJ Rebelde! Assim não posso viver. Você, rebelde, que já me esqueceu, e eu não consigo tirar você do pensamento. Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga, sem ter você nesta vida, eu já não aguento. Ah, ah. E tu sai? Saio por aí pra lhe procurar, e pelos bailes da vida eu já não te vejo. E aqui na Tóquio? Danço com gente estranha, a solidão me apanha. Olha o Antônio Imperial. Por mais que eu tente esquecer, fala, Antônio. Você que eu desejo, sempre na moda. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. Só falta o sapato branco. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Vamos! Você vai dizer depois de um longo beijo, é você que eu desejo. Mostra como é que tá a toca da Santana aí. DJ Gustavo, DJ Léo e DJ Rebelde. O trio fazendo a sua recordação da toga. Fala, meu doutor Rui! Essa paixão tão antiga. O homem que vira peixe. A sua mão tão amiga. Sem ter você. Os velhos agora da cremação. Eu já não aguento. Ah, vai! Saio por aí. Pra lhe procurar, e pelos bailes da vida eu já não lhe vejo. Danço com gente estranha, a solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. Doutor Rui, tô esperando a minha camisa. Vamos esquecer. Aquela. Vamos dar um show pra todo mundo. Sabe que eu uso com muito carinho, você sabe disso. Você vai dizer depois de um longo beijo. é você que eu desejo. Olha o paixão do Juiz! Fazendo tênis lá na DF com a gente. Essa paixão tão junto com o DJ Silvinho. A gente. Sua mão tão amiga. Sem ter você nesta vida, eu já não aguento. DJ Rebelde. Estou tão só na multidão. Preciso urgente encontrar outro alguém tão sincero como eu. Busco sim e hei de achar. Como é que tu anda? Como é que tu anda? Quando parece um furacão. É farofa! Vagando sem rumo pelo ar. Em razão da nossa separação. Dali Rebelde! Quem foi evitar? E vai pra cima! Celso Mariano procurando um alguém. Estou aqui, me aqui. Bora, bigolô! Só pra ser carinhoso, meu grande amigo Nicos. Lá do Nicos Bar, aqui é referência em Vale da Saudade, na periferia do bairro do Guamá. Assim como tem a Toca da Santana no bairro do Jurunas, tem o Nicos Bar no nosso coração do Guamá. Parece um furacão. Eu, inclusive, tive o prazer imenso de trabalhar lá no Nicos Bar, junto com o DJ Bicolô. Bora, Bicolô! Da nossa separação. Na época, o Bicolô tinha o meu corpo e eu tinha o corpo do Bicolô. Agora o negócio inverteu, meu. Quem tão só estiver por aí procurando um alguém, estou aqui, bem aqui. Toca da Santa. Obrigado, meu romântico, Rosa do Bob. Valeu pela presença, meu romântico. É quando o som. Aquela canção me lembrou você. Eu te convidava pra ver matinê. E você dengosa dizendo que vai, Bibirinha! Me olhava nos olhos sorrindo pra Rebelde. Mim. Corria pra casa pra me arrumar, sonhando provar o teu beijo. Ficava esperando a hora chegar, morrendo de amor e desejo. O filme era triste sem ter você. Eu nunca ficava em teus braços. Aquela canção me fez perder. Toda essa galera! Você vive já se formando nesse vídeo pro dia 1º de agosto. O encontro é lá no Balneário Belo Horizonte. Lá em Macarena, hein? E na volta a gente pode marcar lá no Nicos Bar. Depende do Nicos. Aquela canção me fez recordar. Eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim. Jurava que ia sorrindo pra mim. fazia mil planos na minha ilusão, querendo você para sempre. Te esconde. Você deixou marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. Bora, amigo! No baile você nunca apareceu. E tudo pra nós não deu certo. Aquela canção me fez perceber. Preciso ter você. Também com a gente as nossas cobras. Alô, cobra! Estão no meio das cobras. Aquela canção me fez recordar. Eu tô no meio das cobras. Eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim. Jurava que ia sorrindo pra mim. Fazia mil planos na minha ilusão, querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. Égua do Sul! No baile você nunca apareceu. E tudo pra nós não deu certo. Aquela canção me fez perceber. DJ Rebelde! Nunca, nunca mais esquecerei. Aquele beijo que te dei. Tô no meio das cobras, né? Mais esquecerei. DJ Rebelde. Se eu tô no meio das cobras, olha aí, ó. Brotam raios quando luas, num sorriso cativante, encurtando mais distante, despindo a ninfa mais nua. Bora, deusa! Tomando fera por fera. Júnior Brasil com a gente! Fala, Júnior! No entanto, és tão bela quanto fera criatura. Tens garras de carcará, corpo de fruta madura. Olha a serpente aí, ó. Olhos de serpente. Alô, Edna. És todo mal na semente. Que desejo em mim brotar. As melhores das saudades, as originais. Um jardim no meu deserto. Se estou errado, certo. Cadê o tio Paulo? Tá aí, o tio Paulo? Mais ninguém. Bora, Lexi! Nesse mundo dos insetos. Bora, tio Paulo, bora, Lexi! És um mal. Bora, Brasil, meu farofa! Se estou errado, certo. Sabe, sou eu mais ninguém. Marcelo Deguinho do Carrossel. Certos, um mal. Abração do Bicolô pra você. Quarta-feira deu açaí, né? Agora ele dá 25 agora. Bem na larga. Na outra esquina, né? No entanto, és tão bela quanto fera. Olha aqui, bati lá no Nicos Var. Convite do Bicolor. De carcará. É, tu tá aí, ladrão. Fruta madura. Fala, amiga, pro Monteiro. Olhos de serpente. És todo mal na semente. Que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu deserto. Se estou errado, certo, sabe, sou eu mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és o mal. DJ Rebelde! Se estou errado, certo, sabe, sou eu mais ninguém. Mundo dos insetos. Toca da Santana. Que me faz bem. DJ Rebelde. mulher revoltada, pra aquela mulher ciumenta. É assim, ó! Você quando está zangada, é mesmo um perigo em qualquer lugar. Se alguma garota me olha, corre... Meu amigo Jair, o gordinho do Bolibola. Já quer brigar. Aí, Jair! Meu amor, você me deixa louco. Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim. Sempre! Mas sempre volta pra mim. Oh, oh, meu amor. Fale o que quiser que eu não ligo. Aí é perigoso, cuidado. Sempre vou te esperar no sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Oh, alô, transudo! Meu amor. Gostoso quando a gente se ama. Vai! Nosso amor pega fogo, se inflama. Vai, Bibirinha! Nessa cama, tira a chama. Nada apaga esse calor. Quando está zangada, é mesmo um perigo em qualquer lugar. Se alguma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. Bora, amigo! Meu amor, você me deixa louco. Faz um drama e briga por tão. Valeu, meu parceiro do Gêmeo Bicolor. Sucesso pra você, meu irmão. E Deus te ilumine sempre. Ilumine, meu grande amigo Nicos. O homem do Nicos Bar. Obrigado, meu parceiro. Vale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar no sorriso. O homem que já deu muita oportunidade pra muitos DJs. Mostrar o seu trabalho. Lalo Nicos Bar. É gostoso quando a gente se ama. É gostoso. Nosso amor pega fogo, se inflama. Vai, original! Essa cama, tira a chama. Nada para DJ Rebelde! Vale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar um sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh, oh, meu amor. Gostoso quando a gente se ama. DJ Rebelde. Toca da Santana. É pra não parar de dançar, vamos lá. Eu devia te arrancar. Vai, Marília. De uma vez do coração. Sem sentimento. Devia achar alguém. Devia te esquecer. Mas não dá. Porque eu morro de saudade de você. Deixa eu abraçar minha amiga Ana Sol e Ana Priscila. Eu devia. Junto com meu grande amigo Farofa, tá bom? Fica à vontade, meninas. Na toga da Santana. Que já não te quero mais. Devia me vingar. Vai, beijão! E te fazer sofrer. Mas não dá. Porque eu morro de saudade de você. Saudade de você, Arnaldo. O que passou, passou. Eu me rendo, eu me entrego. E fazer seu amor é cego. E eu não vivo sem te ver. Passou, passou. Eu te amo e não tem jeito. Faz teu jogo que eu aceito. Porque eu morro de saudade de você. É, Silvinho. Tem que rebolar muito, meu irmão. Tá ficando velho. Eu parceiro James da Rex. Lá na DF, Gagenzo. Vai lá, Jenny. De uma vez no coração. devia achar alguém, devia te esquecer, mas não dá, porque eu morro de saudade de você. Só mentira. O que passou, passou. Eu me rendo, eu me entrego. E fazer seu amor é... Foi ela que jogou meu açaí naquele dia. Eu não vivo sem te ver. Por isso que eu tô mordido dela. O que passou, passou. Eu te amo e não tem jeito. Faz teu jogo que eu aceito. Bora, Edna das Melhores! Morro de saudade de você. As originais. O que passou, passou. Eu me rendo. Miguelzinho da Colina. E fazer seu amor é cego. E eu não. Pensa num cara considerado também que eu tenho carinho e respeito. Vai, Miguelzinho. O que passou, passou. Eu te amo e não tem jeito. Vai! Faz teu jogo que eu. DJ Rebelde! Eu morro de saudade de você. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Bora, toca da Santana! Quantos caminhos já andei. Amanhã tem pureza, Guatinha. A esperança do meu lado. Alô, Branco Motos! De outras pessoas já gostei. Você. Eu sou um eterno apaixonado. Fazendo Pilo Azul, fazendo derrame hoje, é aniversário dele. Alô, Pilo Azul. O Ailton já tá precisando do. Preciso é saber se um dia. De duas. Vai voltar. Cuidado, danado. Nada mais importa. Nada. Alma brativa pro. Pro Bacu, é. Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. Vai, Mundinho, Juru, nós, Toninho. Nada mais importa. Nada tem sentido se eu não lhe encontrar. E a Maria. Tantos caminhos. Só baixar lá. Alô, Léo. E a esperança do meu lado. Bem reduzido, vai. De outras pessoas já gostei. Eu sou um eterno apaixonado. Já estou cansado de esperar amor, compreensão. O que, que o Farofa quer? Carinho. Só quer um carinho, né, Farofa? Quero alguém que tenha o coração. Para, deixa o galo! Que seja como e meu. E aí, Pipirinha? Sozinho. Na hora de dormir, chorar de tanto. Bora amiga, olha o Silvinho aí. Sozinho. Quero alguém que queira o meu amor. Aniversário do Pedrinho hoje é. Prometo me entregar. Alô, Pedrinho, celebridade! Todinho. Abre a carteira, Pedrinho. Alguém a quem eu. Quero avisar que eu sou apaixonado, eu amo a Rogéria. Deixe triste. Que tenha muito amor. Falou que vai comemorar hoje lá no Pureza. Aí, negão. Que me dê muita força. Mentira. Que me ofereça o colo na hora de dormir. DJ Rebelde. Já estou cansado de chorar, de tanto caminhar sozinho. Quero alguém que queira o meu amor. Deixa eu abraçar. Prometo. Igreja amiga, senhorita Andresa. Todinho. Alô, senhorita Andresa. Tá na toca. Alguém a quem eu ame. Tenha muito amor pra dar. Cuidado, lá com o paparazzo. Que me dê muita força e me ofereça o colo na hora! Na hora de dormir. DJ Rebelde. Toca da Santana explodir. Meu amor vem se mantendo apesar das estações. Ei, Bacu. Tanto tempo se fazendo lá. Bacu lá no Tupinambás. E é do Tupinambá. Foram folhas do outono, mas ficou meu amor. Vai, Bacu. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. DJ Rebelde! Porém, nesta primavera, quero renascer com flores. Que depois de longa espera, enche os jardins de cores. E aí, Branco? E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Porque de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Lá vai eu tentar de novo. Porque de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Primavera, quero renascer qual flores. Que depois de longa espera enche os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar.